meu adeus não ando bem. O pardal meu amigo é meu amigo também. Se anda doentinho, cabisbaixo e murchinho, adeus não ando bem. Levanta a mão, quem quer um beijo meu. Quem quer um beijo meu, quem quer um beijo meu. Braços no ar, que eu quero ouvir gritar. Quem quiser um beijo meu, bate palmas a saltar. Levanta a mão, quem quer um beijo meu. Quem quer um beijo meu, quem quer um beijo meu. Braços no ar, que eu quero ouvir gritar. Quem quiser um beijo meu, bate palmas a saltar. Um beijo na boca desejo, nem caro um beijo é de amizade. Um beijo dado com amor tem que ter sabor para deixar saudade. Um beijo na testa respeito, nem todos gostam de o dar. Eu gosto de beijar os lábios de rapaz bonito quando estou a amar. Levanta a mão quem quer. É melhor passar para outro. Mas que boca abençoada. Ele é o rei da sardinha, da maruca e carapau, da tainha e do xerno, do xijado e bacalhau. Pelas praias do Algarve, pescador de eleição, pesca tudo com carinho, com o seu anzol na mão. Olha o Zé, Zé, que se farta de pescar. Seus colegas pescadores ficam muito admirados. Como é que ele até na praia pesca tantos linguados? No inverno ou no verão, faça chuva ou faça sol, larga a rede, a pesca certa, gostam todas do seu anzol. Já me disse muitas vezes, com alegria e franqueza, vai guardar o seu anzol só para a pesca portuguesa. Olha o Zé, Zé, que se farta de pescar. Olha o Zé, Zé, pesca aqui, pesca ali. Olha o Zé, Zé, pesca à frente e pesca atrás. Olha o Zé, Zé, pesca tudo o que é capaz. Muito bem, mais uma dedicatória aqui da nossa Rádio Arcanciel 96.2 para o Sr. Manuel Pinheiro. Vai ser aqui um baile, um bira, que ele gosta muito dos biras, Ora então, para sua esposa, para seus filhos e para seus netos e para todas as pessoas que o conhecem. Ora então, vamos virar. Toca a virar. Ora, toca a dançar. Até já. Eu posso andar doente à beira do... Ora, muito bem, 14 horas e 53 minutos, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, eu agora vou passar aqui uma música da minha parte para todo o auditório, para todos os animadores, para todo o mundo que está a ser vacinado. Podem se vacinar, não tenham medo. E então é para o bem de nós todos, para o nosso bem, que estamos a ser vacinados, podemos andar depois um bocadinho mais à vontade, mas ter sempre um bocadinho de cuidado. Ora então, é agulha mal espetada, ai que dói, dói, mas não dói nada, podem ir à vontade, sem medo. Eu também já fui espetada uma vez e agora brevemente vou ser espetada outra, e espero bem que corra da segunda como correu da primeira. Ora então, vamos escutar, até já. Agulha mal espetada, ai que dói, que dói, que dói. E se for sem ninguém ver, ai que dói, que dói, que dói. Agulha mal espetada, ai que dói, que dói. Muito bem, ora então, são 15 horas. Ora então, eu vou na onda da Rádio Arco-Íris 96.2, ora então, até Portugal, até Castelo de Paiva, para o senhor Brito, pica, para sua esposa, seus filhos, seus netos, ora então, e para todas as suas pessoas amigas e familiares. Ora então, ele pede a música Amor, Eu Gosto de Ti. Muito bem. O meu bem-aja e muito obrigado por estarem ligados à antena da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos escutar. Até já. Ai, eu de ti gosto tanto. Sempre foste meu amor, para mim és um encanto. Mas foi de tal sal assim, que não sabes de ti. Tu podes gostar de mim, mas eu não gosto de ti. Dá-me um beijinho. Não. Dá-me um abraço. Ai, tenho medo. Não, mas eu queria. Chupa no dedo. Dá-me um beijinho. Não, dá-me um abraço. Ai, tenho medo. Diz-me que sim. Não, mas eu queria. Chupa no estarmos em noite, podemos experimentar e o amor vem depois. Não caio nessa armadilha, eu sou muito calejada. O homem é o devão, foi muita mulher enganada. Dá-me um beijinho. Não. Dá-me um abraço. Ai, tenho medo. Diz-me que sim. Chupa no dedo. Dá-me um beijinho. Não. Dá-me um abraço. Ai, tenho medo. Diz-me que sim. Não. Mas eu queria. Chupa no dedo. Que uma mulher espera, não se deixa enganar. E se eu fui enganada, devolva-me a minha ira. Eu estou cansada dos homens, falsidade é mentira. Dá-me um beijinho. Não. Dá-me um abraço. Ai, tenho medo. Enxurga-se. Dá-me um beijinho. Não. Dá-me um abraço. Ai, tenho medo. Diz-me que sim. Não. Mas eu queria. Chupa no dedo. Dá-me um beijinho. Ora, muito bem. Ora, então, tenho aqui um pequeno anúncio da parte do Sr. Presidente de Mansaluá, que diz para

Ora então, do frango. Ora então, metem o frango e também lhe dão uma picadelinha com um garfo ou com uma faquinha, um bico de uma faca, no salpicão, no limão e no salpicão, convém ser picado. E meter essas duas coisas com as aranhas de sal, pouco, lá dentro do frango, da barriga do frango. E depois vão preparar, então vamos preparar agora o molho. Pegamos uma terrina, pomos um copo de vinho branco, meio copinho de cerveja e um bocado de azeite, um bocado de pimenta, um bocadinho de colorau, pimenta branca, moída, e um bocadinho de piripiri a gosto. Quem gostar mais, deita mais. Quem gostar menos, deita menos, a gosto. E depois, de seguida, juntámos-lhe um bocado de sal, duas ou três cebolas, depende do tamanho delas, em uns três, quatro bons dentes de alho, bem picados também, lá para o molho. E podemos ajuntar um quenorre, mas é a gosto. Se quiserem pôr, põe. Se não quiser, não põe. E se quiser ajuntar também umas gotinhas de uísque, também faz bem. Também não é má ideia. Pronto. E vamos então, um bocado de salsa, um bocado de loureiro, também pode ser. E vamos mexer aquele molho bem mexido, a gosto. Vejam se está bom de sal, a vosso gosto. E mexem bem. Colorau, pimenta, tudo lá dentro. Vão mexer bem mexido, ou depois deitam na assadeira por cima do frango, mete também um bocadinho dentro do frango. E depois ao lado, como agora estamos no tempo das batatas novas, aquelas miudinhas, dão-lhe assim um inteirinhas, só com um golpezinho, metidas ao redor do frango, e daquelas miudinhas, hein? Não é preciso parti-las a meio das grandes, é preciso cortá-las assim, mas não. Aquelas miudinhas novas são muito boas, inteiras, assadas ao redor do frango. Bom, e depois metem ao forno a preparar a vosso gosto. Quando ele estiver pronto, se quiserem acompanhar com uma boa salada, muito bem. Se quiser acompanhar com feijão verde, muito bem. Depois, ou com arroz seco, também, quem quiser, pronto. Façam da melhor maneira. E tenham bom apetite. E vamos então à boa música portuguesa. Até já. Ser diferente. Suas terras verdejantes, suas águas transparentes. Suas terras verdejantes, suas águas transparentes. O Minho é uma beleza, o Minho é meu encanto. O Minho é uma beleza, o Minho é meu encanto. Terras do Minho, pois o canto matinal.

Ora, muito bem, 15 horas e 22 minutos. Liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, bom, e aqui tenho mais uma dicatória, que esta agora é da parte do Manuel Lourenço, que tem a sua emissão às sextas-feiras, das 9 ao meio-dia, por fim de semana à porta. Ora, muito bem. Ora, então, ele pede uma dedicatória que é para o Sr. Saruga, seu neto do Sr. Manuel Lourenço, penso eu, e para os filhos do Sr. Saruga, para toda a família, e para toda a esposa do Sr. Manuel Lourenço, para todos os seus filhos, seus netos, todas as pessoas amigas que o conhecem. Ora, então, é aqui vamos ficar... E para todo o auditório da Rádio Arcanciel e para todos os animadores. Muito obrigado. Ora então, vamos ficar. Meu São Bentinho, eu vivo sozinho. São Bentinho, eu vivo sozinho. Muito bem. Ora então, vamos escutar. Até já. Meu São Valentim, vos peço e rezo Gabriela, por ela ter muita guita. Agora minha espinhela arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, que tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, que tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. À noite eu vou trabalhar, na saída faz sempre fita. Mas quando me vês chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Muito bem, 15 horas e 30 minutos, muito bem. Ora então, tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. Agostinho, que é um dos membros do 33 fundadores da nossa Rádio Arcanciel, que ele, vou passar uma dedicatória para ele, que é para todo o auditório, para todos os animadores, para sua esposa, seus filhos, seus netos e todas as pessoas doentinhas espalhadas pelos quatro cantos do mundo, para que Nossa Senhora nos proteja e os proteja a todos e lhe dê aquilo que eles mais precisam, que é da ajuda de Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus, que esteja com todos nós e principalmente que traga uma força de saúde para todos nós e coragem. Ora bom, então vamos ficar, Mãezinha do Céu, Eu Não Sei Rezar, da parte do Senhor Agostinho. O meu muito obrigado por estar à escuta da nossa Rádio Arcanciel. Então vamos escutar, fiquem bem, até já. Amar. Ora, muito bem. Ora, então vamos ficar com o Vítor Rodrigues. Põe a mão na cabecinha. E até já. Vai abaixo, vai acima, vai abaixo.

Ora, aqui, assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. É mais um bocadinho de energias que venho buscar. Ora então, para a semana cá estarei com a mesma boa disposição para todos vocês e com a sempre, com as músicas portuguesas para vocês passar uma boa tarde na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, fiquem bem, se protejam, continuem-se a proteger e até para a semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.